Projeto X Podcast. Mais um Projeto X Podcast. Mais uma vez nós vamos falar um pouquinho sobre jogos e sobre mercado, menos sobre jogos em si, mais sobre como as pessoas consomem esses jogos. Dessa vez a gente escolheu um tema que, por mais que tenha ganhado popularidade, que vocês a essa altura já sabem que já devem ter uma ideia de que nós somos fãs, ele ainda é bem nicho e é uma coisa que tá mudando devagarinho, então a gente vai falar um pouquinho sobre essa mudança. Nós vamos falar hoje sobre JRPGs, ou os RPGs de otaquinho que nós conhecemos tão bem e amamos tanto, não é? Pessoal que tá aqui? Uhum. Sim, claro. E o Spoony Board. Eu sou a Adri e a vida seria muito da hora se a gente pudesse escolher uma classe no começo dela. Não. Pera, não ia ser legal. A gente já faz isso e já toma no cu. Não, não ia ser legal. Eu sou a Ana e eu queria que mais gente jogasse JRPG, porque JRPG é amor. Eu sou o Ether e RPGs estratégicos japoneses são o melhor estilo de RPGs do mundo. Amém. Desgaia, um abraço. Fire Emblem. Desgaia, qual que é o level máximo que uma pessoa pode chegar em Disgaea mesmo? 999, coisa. Você pode dar rebirth e continuar fazendo. Tanto que eu sei de um boss que tira 1 bilhão de vidas só você entrar na batalha. Na verdade, é 9.999 e maisinha com levels acumulados, acho que é algo na casa dos 19.800, alguma coisa do tipo. This é um is bullshit absurdo. And you know it, mas tudo bem. Como eu falei, a gente não vai focar muito nas séries. Primeiro porque a gente não quer queimar temas. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho de algumas, vai mencionar algumas, mas a gente não vai gastar tempo muito longo falando de séries específicas. Até porque algumas nós já falamos, vai ter uma lista grande de casts citados. Então vocês já podem ter certeza de olhar na postagem que a gente vai falar de um monte de coisas que a gente já gravou. E também porque, mais importante do que simplesmente falar sobre os jogos, a gente quer falar um pouco sobre, como eu disse no começo, como que o mundo e principalmente como os ocidentais recebem esses jogos. Vamos começar com o básico. O que são JRPGs? Que é uma pergunta que parece muito simples, mas na verdade é muito escrota de responder. Eu vou jogar essa bola no colo do Ether, porque sim. Responda, querido. Pra entender JRPGs, primeiro vocês têm que entender o conceito de RPGs. RPGs, é, como todo mundo conhece, é Role Playing Game. Ele é muito antigo, mais antigo do que os primeiros digitais, na época de Dungeons and Dragons, essas coisas. Não vou entrar em detalhes quanto ao começo, mas lá em 1982, com o advento dos computadores, quando eles começam a ter interfaces operacionais, né? Algumas pessoas começam a querer fazer jogos, né? Pra eles. Só que no Japão é diferente do que você podia fazer no Ocidente, porque o texto que eles têm em kanji é muita coisa. Então você precisa de uma resolução maior pra poder demonstrar os kanjis claramente, né? Porque senão eles iam parecer um monte de borrões e também porque são minúsculos, né? Mas essa resolução ajudou muito a trazer uma visão, um detalhe pros RPGs japoneses em comparação aos ocidentais na época, que fez todo mundo ficar assim: nossa, meu Deus do céu, esse aqui é muito melhor, né? Enquanto o outro é só um amontoado de pixels com texto, porque basicamente os RPGs ocidentais eram texto e os RPGs japoneses eram imagem. Tanto que tem gente que diz que as primeiras visual novels começam aí, sabe? O primeiro conceito de visual novel. Mas, no geral, depois que você passa dessa época e depois você volta pro começo, pra onde a gente tá agora, o que define um RPG japonês? História. História que é normalmente uma história linear, com um final ou mais pré-determinados e um desenvolvimento muito grande no personagem. E principalmente nos primeiros RPGs assim, japoneses, eles tinham bastante disso. E os RPGs ocidentais, eles se caracterizam mais por uma maior liberdade na customização do seu personagem, de você criar a história, o passado dele, e você fazer o que você quiser com ele, né? Ou seja, o caminho que ele vai percorrer do começo até o fim, você escolhe. E nos RPGs japoneses, você tem a história mais linear, mas só que você tem um desenvolvimento da personagem. A personagem se desenvolve, você aprende sobre a personagem, você aprende o passado, você cria um vínculo com ela, enquanto que no RPG ocidental, quem tá ali jogando é você. É o seu personagem, é a sua cópia no mundo virtual. É o seu avatar. É o seu avatar. Então, muitas vezes, você não tem essa conexão com a personagem, você não se conecta com ela. Porque é você. Você não vai se conectar mais com você do que você já tá. Você vai se conectar com os personagens que estão no mundo, mas não com o protagonista. A diferença principal do JRPG é que você olha ele um pouco mais de fora do que os... Se a gente for pegar, principalmente, exemplos de jogos mais recentes. Um RPG ocidental que eu gosto muito é o Dragon Age Inquisition. Horas e horas nisso, eu sou apaixonada por esse jogo. E a minha personagem sou eu. O jogo, ele se ramifica muito mais e ele te dá muito mais opções de escolhas que vão além do final A, final B e final C. O final absoluto é um só, mas você tem uma série de caminhos que você pode percorrer até chegar nesse final. O exemplo clássico do Skyrim, que você pode passar a vida e não chegar no final da história principal e você ficar só na side quest e você vai estar ok com isso, né? Então, assim, é uma imersão, não sei se eu posso dizer que é maior dos RPGs ocidentais em relação aos RPGs japoneses, mas ela é diferenciada, você se projeta muito mais. Agora, sim, os JRPGs têm esse distanciamento. Você torce muito pro seu personagem, mas você não se sente sendo o seu personagem. Mesmo quando é um personagem mútuo, em que você constrói ele, e por aí vai, que a gente tem até vai falar de alguns exemplos aqui, né? Eu acho que dá pra dizer que o Western RPG, ele tem mais foco no world building do que o JRPG. O JRPG tem mais foco nas como é a interação entre os personagens. Porque o Western RPG, sim, te dá a sensação de eu sou o bonzão, posso fazer o que eu quiser. Enquanto o JRPG te conta uma história e te faz sofrer com ela. Isso. Ou, voltando à comparação com Dragon Age, a maior parte das coisas você descobre muito sobre a lore do lugar. A maior parte dos jogos de RPG, independente da origem deles, envolve você caçar informação em algum momento. Só que, pelo menos eu sinto isso, que enquanto os RPGs ocidentais você encontra muito mais informação sobre a história do lugar, a informação e as descobertas que você faz nos RPGs japoneses é muito mais sobre personagens. Tanto os que estão na sua party, como os que influenciaram a sua party, por aí vai. É uma coisa muito mais focada nas pessoas, enquanto nos RPGs ocidentais é muito mais focado na história. História aqui no sentido de contar a história de um país, de um mundo, de um reino, de uma guerra, por aí vai. Tanto que, até para sintetizar melhor isso, os RPGs ocidentais, eles têm um foco muito grande na construção da história mundial. Você tem o lore do mundo, com as regras, como o mundo funciona, todo aquele tipo de preparo, as lendas e tudo. Já os RPGs japoneses, religiões, sim, por aí vai. Você tem tudo esse espaço colocado. E nos RPGs japoneses é tudo assim, fechado, é tudo... Você vai aprender o mínimo necessário da história daquele mundo pra poder entender o que os seus personagens estão passando. Você não vai aprender sobre todas as mitologias, todas as religiões, não. Só as que estão referentes à história que você tá vivendo. É, mas só a maioria das coisas que não é contada não é contada de propósito no JRPG. Sim, é como se fosse aquela coisa escondida dentro do livro, enquanto o FNRPG é um livro aberto. A não ser que você seja Dark Souls, você vai contar a sua história enfiando um pedacinho de lore em um anel no fundo de um lugar. Aí é que tá, Dark Souls é um ponto à parte. Não, é que Dark Souls é um... O FNRPG foi no Japão. É essa coisa. Então... Na verdade, Dark Souls não é um Western RPG feito no Japão. Ele tem uma outra pegada. É uma outra concepção por detrás dele que torna ele um action RPG e um dos RPGs mais envolventes que as pessoas hoje consideram. É, isso eu vou entrar um pouco em detalhe mais pra frente, né? Quando a gente começar a comentar mais. Mas eu acho que o importante nessa história é a gente considerar que... acho que talvez com exceção da Nihon Falcon, né? E com os jogos Tokusanadu, eles... Porque Nihon Falcon, eles e focam muito na construção do mundo. Você tem livros em cima de livros, você lê cada coisinha que você tem, você vê toda a história, né? Eles se preocupam em construir toda a história do mundo. Fora uma quantidade massiva de jogos também, que sim, são relacionados muito de perto de uns pros outros, né? A Nihon Falcon acho que é um caso muito curioso pra gente falar nesse cast, porque eles são prolíficos pra caralho, eles têm uma obra gigantesca, uma obra super rica, e que só realmente começou a ganhar destaque aqui no Ocidente há muito pouco tempo. Que assim, as pessoas realmente começaram a falar muito mais da Nihon Falcon e dar muito mais destaque pra Nihon Falcon, é uma coisa muito mais recente, considerando que a história dele se remonta a 81. Por que é interessante falar da Nihon Falcon? Porque ele é um ponto fora da curva. Sim. Ele não é o JRPG tradicional, da mesma forma que alguns vão falar, ah, mas você tem RPGs ocidentais tipo Last Remnant. Você tem alguns RPGs ocidentais tipo Divinity. Você tem outros tipos. São pontos fora da curva. Então, mesmo que a gente tente colocar que SNRPGs, eles são mais focados na construção do mundo, do lore do mundo, eles tentam fazer você encarnar um personagem, você como personagem vivenciar aquela história, tem alguns RPGs que não vão ser assim. Claro. Mas da mesma forma, você tem JRPGs que eles querem que você fique de fora pra você ver a história como se estivesse lendo um livro, né? Como se estivesse vendo um filme. Então ele quer que você se importe com o personagem, que você se conecte com ele, que você chore por ele, que você torça Exato. Por ele. Que você fique puto com ele. Sim, exatamente. Que você faça assim, meu Deus do céu, esse cara é um filho da puta. Quando um chegar beijo, a chance, Luke. Eu vou cortar a cabeça desse babaca várias vezes. É mais legal quando você fala isso pro protagonista do jogo que em tese você deveria amar. Cara, é uma experiência foda. Sim. Você odiar a pessoa com quem você tá jogando. É, Tales of Abyss mandou um beijo. Beijo, Luke. Beijo, Luke. Mas você falou uma coisa que me deixou pensando. Eu sempre critico muito definições e caixinhas. E até muito, assim, chega até a ser contraditório a gente fazer um cast que se baseia essencialmente numa definição, numa caixinha. Porque eu acho que muito do que a gente atribui pro que é um JRPG clássico foi uma coisa que foi muito, que começou a ser perdida e começou a ser bem subvertida com os jogos mais recentes, justamente por estar tendo cada vez mais troca. Você não pode mais fazer uma isolar as suas... Isso, e você não pode simplesmente isolar as suas referências e as suas inspirações, porque não é assim que funciona mais, sabe? Sim. Porque o intercâmbio de ideias e de temáticas e de elementos narrativos ficou muito grande. E isso você vê comparando justamente os jogos do começo da década de 90 com os jogos que estão saindo agora. Esquecendo limitações técnicas e tudo mais, essa barreira entre os dois estilos tá ficando cada vez mais tênue. É só você pegar os Final Fantasy mais recentes e comparar com os mais antigos. O que a gente falava que definia, que até algumas definições que eu achei sobre o que é um JRPG falava, batalha por turnos, blá blá blá, que era mais voltado pro aspecto técnico, os jogos mais recentes estão jogando no lixo, porque não é mais assim. Também tem toda aquela coisa também, né? Com o tempo, o público japonês, quando o mercado começou a ficar saturado lá, porque a gente já discutiu isso em outros casts, mas o mercado japonês em si é um mercado saturado. Porque normalmente os japoneses só lançam para lançamento doméstico, né? Quando eles começaram a lançar jogos para cá, eles entraram num quesito de nicho. Porque os ocidentais não têm tanto costume de jogar jogos de turno. Mas vai falar, mas Final Fantasy faz sucesso. Ah, mas tal jogo faz sucesso. Sim, mas são jogos de nicho. Não é todo mundo que tem paciência de jogar um jogo de turno. Tanto Exato. Que você pega o Final Fantasy XII, por exemplo, é uma tentativa de fazer um jogo mais action. É o XIII, mais action. Porque eles começam a perceber que o pessoal ocidental, eles gostam de mais ação. Então, eles tentam transicionar, assim, deixar alguns elementos clássicos, como status, itens, equipamentos, essas coisas no jogo, mas tentam dar mais liberdade pra combate. Por isso que Tales of é uma série que faz tanto sucesso. Tales of é um caso à parte, entre o fato de a localização de Tales of sempre foi muito mais deficiente do que a localização de Final Fantasy. Ah, demais. A partir do momento em que Final Fantasy VII saiu no Ocidente, a localização dos jogos anteriores aconteceu, assim, ela foi muito mais regular e ela foi muito mais bem realizada do que a localização da série Tales, sendo que Tales provavelmente, pros gostos ocidentais, por assim dizer, seria um jogo que faria muito mais sentido. Seria um jogo muito mais apreciado. É uma das contradições do mercado, sabe? Mas também tem que ver que a Square ela viu na época que muita mais gente tinha, queria ter contato com a série Final Fantasy, né? Dragon Quest, porque tinha muita gente no ocidente que jogava, né? Do que o pessoal que jogava Tales. Até porque, então, acho que nessa época ela pensou mais no grupo de nicho, né? Deve ter pensado mais no grupo de nicho e falar, vamos lançar o Final Fantasy. E só depois, anos mais tarde, quando a Namco percebeu que tinha um jogo que talvez interessasse os ocidentais, que ela começou a trazer o Tales, né? É. E foi bem devagar, assim, foi bem... Foi bem devagar, foi bem mal feito. A primeira também. Versão do Fantasia que chegou aqui, se não me engano, foi a versão de GBA, que foi imperdoável em todos os aspectos. Então, assim, falando de como essas empresas viam o mercado ocidental, eu acho que foi um período muito curto, de 10 anos pra cá, que mudou tanto, se você for pensar. A gente tinha falado um pouco antes da Nihon Falcon, e eu falei que eu achava um caso particularmente interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar da Nihon Falcon e eu me considerava uma fã de RPGs até muito pouco tempo atrás, quando, de repente, os dias todos começaram a chegar. Legend of Heroes, Xanadu. E eles chegaram ao ocidente graças à Steam, graças também o Vita, deixar um espacinho pra falar do Vita, porque por mais que muita gente tenha falado que ele foi um flop, pra galera dos JRPGs ele tem uma biblioteca que não é tão desconsiderável assim, não. E uma coisa, eu vou fazer um adendo aqui, o PS Vita não foi um flop, foi um flop no ocidente. Exato. No ocidente. No oriente, o PS Vita tá muito bem, obrigado. Tanto que o maior concorrente do Nintendo Switch no ocidente é não é o PS4, é o Vita. É o sim. Por isso que o Nintendo Switch foi feito pra ser portátil, tem todas essas coisas. É uma discussão que o pessoal fala que o povo japonês, eles não param em casa quase. Aí você fala, mas tem aqueles caras que ficam presos em casa. É uma minoria. É a minoria. É um problema de ignorância da galera também, né? Achar que todo mundo no Japão é otaku isolado. Então, a maioria das pessoas tá andando de trem, metrô por 2-3 horas pra ir no trabalho, de volta do trabalho, tem aquele momento de descanso, 1 hora de almoço. Eles estão fazendo o quê? Jogando Vita, jogando DS, jogando Switch. Então, no Japão, você tem muito jogo de Vita. Assim, o negócio de sair jogo em cima de jogo todo mês. É absurdo a quantidade. Eu vou fazer um adendo. Eu sigo um canal no YouTube, e nesse canal, ele viveu um bom tempo no Japão, e ele falou exatamente isso. A questão é que o Vita flopou aqui e não lá. Ele falou que via muito mais gente nos metrôs jogando, por exemplo, Vita ao invés de um Nintendo 3DS. Enquanto aqui no ocidente a gente vê justamente o contrário, né? Muito mais gente jogando 3DS do que com o Vita. Eu, como fã de JRPG que eu sou, eu digo que eu tô extremamente feliz com o Vita, porque ele atendeu muito justamente o tipo de nicho que eu gosto, que são os JRPGs. E ultimamente eu admito que eu tenho jogado muito mais o meu Vita com meu God Eater, com meu Persona, do que o meu 3DS. Então, essa é uma questão que o pessoal acha que o Vita morreu, mas não, porque ele tem muita coisa boa nele que foi lançada e muita coisa boa ainda que vão lançar. Então, a Nintendo tá com medo do Vita, por mais que pareça que não. Por isso mesmo que eles fizeram o Switch e estão até tentando trazer alguns tipos diferentes de jogos e RPGs que teria no Vita ou em alguns sistemas próximos ao Vita para o sistema deles, para ver se eles conseguem dar alguma competição. Exatamente. E com isso, é interessante pegar esse gancho que a Ana falou e colocar que o JRPGs é muito importante para eles existirem gráficos. Eu não vou, assim, eu não sou o vendedor de gráfico, eu prefiro jogabilidade, prefiro história. Tanto por isso que o Vita foi um concorrente de peso tão forte no Japão, é por causa dos gráficos que ele consegue gerar. A questão dos gráficos, é aqui falando de preferência pessoal. Uhum. Eu não faço questão que eles sejam realistas, mas eu quero que eles sejam bonitos. E sim. Eu vou ser bem sincera, um dos motivos que eu adoro de RPG é porque eles são muito coloridos. Sim, eu adoro eles, são expressivos, isso é legal. Isso eu não sinto nos Western RPG. Não sei se é minha herança otaquinha que fala mais alto nessas horas, mas eu acho que acaba sendo muito mais atrativo quando eles são muito coloridos, né? Assim, eu gosto de coisas coloridas e bonitas. É alegre. Isso, mesmo que seja numa situação triste, numa cena triste, a quantidade de cor, você vê que é uma situação assim, com um sem uma ideia de alegria. Você vê assim, você se sente um pouco melhor pra aquela, naquela situação, porque você vê que tem cor. Não é só cinza, não é só azul, não é só branco, é marrom, vermelho, laranja, dourado, rosa. Isso é uma das razões pela qual eu não jogo Dark Souls, porque eu sinceramente só vejo preto, marrom, branco, prata e amarelo. Não, é que Dark Souls também tem um motivo pelo qual o mundo é daquele jeito, né? Não, eu sei, tanto mas que Dark Souls eu prefiro uma coisa mais colorida, como a Dri falou. Ah, sim, não, obviamente. Por isso que eu me afasto desse tipo de jogo. Assim, meio off, pero não muito. Há um tempo atrás eu tava jogando Dishonored, antes do meu computador começar a dar pau. E, tipo, me dava desespero que era tudo muito monocromático. Eu ainda meio cega, não conseguia enxergar direito. Por quê? Vamos seguir a recomendação de deixar o brilho mais baixo. Eu não enxergava nada da cena. Aí, claro que a gente vai aumentar o brilho no máximo pra tentar diferenciar coisa X de coisa Y. Mas tudo bem, faz sentido. A estética do jogo, a gente tá falando de uma coisa mais... Era da Revolução Industrial na Inglaterra e tudo mais. Faz sentido, escolha estética. Mas eu, pessoalmente, prefiro cores. Muito obrigada. Então, assim, a gente tá falando disso aqui, falando dos gráficos, fazendo essa distinção entre ser realista versus ser bonito, que eu acho que é muito interessante, porque os JRPGs, a maioria deles não visa realismo no estilo de arte. Muito pelo contrário. Eles visam mais perto do expressionismo do que realismo. É só você ver Chrono Trigger. Veja as expressões dos personagens em Chrono Trigger. É tudo que você precisa. Isso. Você compara, assim, as expressões do Chrono Trigger, que, assim, lá da era 16 bits ainda, ou se você quer pegar um jogo bem mais atual, os jogos mais recentes da Namco Bandai mesmo, os Tales, os Trails da Nihon Falcon. Uhum. Não tô falando de Final Fantasy aqui, porque eles já estão um pouco, já estão um pouquinho tendendo mais pro realismo, mas... Sim, você vê também que os personagens são sempre explosivos, eles são sempre... mexem os braços, mexem o corpo, o rosto, né? É sempre bem expressivo. Eles não estão preocupados com essa coisa de fidedignidade dos gráficos. Eles estão querendo um negócio, às vezes, mais caricato. Por isso que tem tanta gente que gosta de Dragon Quest. Porque Dragon Quest é o Akira Toriyama fazendo os personagens. Então, a herança do anime é forte. Se você... Uhum. A gente tem falado muito de Namco Bandai, foco na segunda parte do nome, Bandai, né? Que tem uma herança fodida na indústria da animação. Então, é claro que influencia. As técnicas de animação influenciam a forma como os jogos são realizados, são produzidos. Uhum. Que justamente essas técnicas para dar expressividade, para ampliar o que se sente numa cena pelos gestos, pelas expressões, pelas cores, pela disposição das coisas nas cenas, é muito forte. E eu imagino que a indústria de animação tem algo a ver com isso, sabe? A herança da indústria de animação tem algo a ver com isso. Não apenas no caso da Bandai, mas, tipo, no geral. Porque você tem é o negócio da indústria do anime, né? Sim. É porque você tem muito a indústria do anime atrelada em todos os pontos com a indústria dos JRPGs. Porque os maiores ilustradores dos JRPGs também são alguns dos maiores ilustradores de anime, mangá, alguns dos nomes mais conhecidos nesse quesito. E os conceitos deles criam vida nesses JRPGs. E por isso que as expressões que eles conseguem transferir nessa maneira de desenhar é transferida automaticamente para os jogos, justamente por eles terem a base da ilustração que vai ser usada para os sprites. Enquanto que você não tem essa base nos Western RPGs. Tem outros tipos de arte completamente diferentes. Outras influências. Exatamente. Acho que vamos pegar um pouco mais pro realismo, dando um exemplo de um jogo que não é um RPG, mas é um jogo ocidental que é muito expressivo, mas de uma forma diferente, que é o The Last of Us. A expressividade dele deriva de outras fontes. É mais sutil, mas tira É mais orgânico. Isso, é mais orgânico. E é igualmente forte, tá vendo? Até pra gente, pra deixar bem claro que a gente não tá dizendo que um é melhor que o outro, o que foi feito em The Last of Us em termos de expressividade, eu considero uma das coisas mais lindas de todas. Não, a tecnologia que eles empregaram no The Last of Us, a tecnologia que a Naughty Dog usa, é incrível. Eles têm um trabalho de ponta. Eles sabem dosar as cores, eles sabem animar os personagens, eles usam excelentes atores para fazer a captura de movimentos. Eles são excepcionais. Mas é como a gente tava falando. São origens diferentes. Sim, são origens diferentes. Hoje em dia, o negócio já tá bem misturado. Tanto porque os western, eles bebem muito no JRPG. E os JRPGs estão bebendo muito nos westerns. Uhum. Porque os westerns não vendem lá no Japão. E eles querem vender no Japão. Então eles pegam alguns elementos do JRPG pra agradar o pessoal que tá lá, pra que eles possam vender mais. Enquanto que os JRPGs, eles trazem um pouco dos westerns pra poder vender mais pro pessoal aqui, porque eles precisam dessa indústria pra continuar rodando, né? Exato. E aí, mudando, até talvez uma coisa que represente essa tentativa de trazer mais pessoas, é lentamente abarcar uma plataforma que por muito tempo ficou um pouco largada, que era a plataforma de PC. Sim. Não se lançava JRPG pra PC. Não se lançava. Aí, de repente, começou a sair. Final Fantasy. O 7 e o 8 originalmente saíram pra PC. Só que ficou. O 9 não saiu pra PC. O 10 não saiu pra PC originalmente. O 12 não saiu pra PC originalmente. Só que aí, de repente, os remasters, a era dos remasters se instalou. Uhum. A era dos ports, a era dos remakes. E aí, devagarinho, os jogos começaram a chegar. Eu lembro que quando anunciaram o Tales of Zestiria pra PC, eu fiquei muito surpresa. E eu fiquei duplamente surpresa quando eu vi que um dos brindes pra quem desse, pra quem comprasse na pré-venda era uma cópia do Sinfonia também pra PC. E eu, quê? Ok. Beleza. I'll take it. E os ports são um lixo, por sinal. Oh. Mas deixa não, pra lá. Zestiria não é tão ruim, mas o do Sinfonia deixa é a desejar bastante. O Sinfonia é muito triste. O que a Dri tá falando é uma coisa também que reflete muito o mercado atual japonês, né? Muitas pessoas hoje em dia estão parando de comprar consoles. Estão comprando mais PC, né? Sim. O mercado dos PCs no Japão está aumentando. Então, enquanto o mercado de consoles tende a cair um pouco. Então, como eu já comentei, é um mercado que está começando a ficar estagnado no Japão, né? De console, essas coisas. Eles precisam começar a abordar a plataforma de PC, que é pro pessoal mais novo, né? Que tá começando, tá chegando, então eles estão tentando abordar mais isso. Tanto que também facilita para eles trazerem coisas pro Ocidente. Porque eles começam a perceber melhor que o Ocidente devora esses jogos. Por exemplo, um caso interessante é o de Dark Souls. O pessoal fala, mas Demon Souls foi o primeiro e ele já tinha linguagem inglês. Sim, mas só que a linguagem inglês não foi pensada no Ocidente. Foi pensada na Ásia. Foi pensada no continente asiático. Tanto que na época o pessoal importava, você não encontrava a venda de coisa aqui. A maioria dos Demon Souls da época era tudo importação asiática. Aí o pessoal começou a jogar, começou a gostar, e foi uma explosão tão grande que a From Software conseguiu fazer o Dark Souls 1 e trouxe direto pro Ocidente, como lançamento simultâneo. Aí o negócio explodiu. Aí o negócio começou a explodir de verdade. E ficou tão fora de controle que hoje você não pode jogar um jogo sem ele ser comparado a Dark Souls. É, uhum. Quando eles... Cara, eles compararam Monster Hunter, que é uma série que tem uma história gigantesca por si, o Monster Hunter mais recente. Uma das reviews que saiu, Dark Souls encontra Jurassic Park. É, isso você vê... Vai tomar no cu. Você vê que a pessoa não tem conhecimento da história do jogo. Nem do outro. Eu não conheço nem Monster Hunter, nem Dark Souls e nem Jurassic Park, pelo visto. Sim, porque... Não são coisas que se comparem, muito menos coloque juntas num anúncio, assim. É, exatamente. Nossa, parece começo de piada, né, cara? Não, piada pronta. Agora que a gente já introduziu, o pessoal já tá ciente, mais ou menos, a gente vai comentar um pouco dos estúdios. Ah, sim. Sim. São eles que produzem os jogos e cada um tem um estilo diferente, muito sim. Do outro, mesmo sendo tudo, entre aspas, tudo. JRPG tem muita diferença de estudo, porque cada estúdio tem uma, digamos assim, política diferente entre eles. E cada estúdio tem um histórico diferente. Isso é interessante. Como que o histórico de cada estúdio influenciou o que viria a ser produzido depois disso. Uhum. Um parênteses, vocês vão perguntar que a gente está deixando a Big N de fora. Deliberadamente estamos deixando a Nintendo de fora. Não vamos falar do histórico deles, por mais que eles sejam um dos pilares mais sólidos da história dos jogos no geral e dos JRPGs também. Por que estamos deixando a Nintendo de fora? Porque nós ainda vamos fazer um cast só sobre Nintendo. Kiba, inclusive, esse é um recado pra você. Esse cast tem que sair, querido. Ok? A Nintendo é um monstro de outro de outra dimensão. É uma outra proporção. A Nintendo é uma proporção totalmente, assim, fora do escopo desse cast, então... Exato. Então a gente não vai nem se arriscar a começar a falar de Nintendo, porque seria um desperdício e seria um desserviço. Mas vamos falar de outras... Que a gente até mencionou em outros casts e aqui, mas que elas são um pouquinho menores. Dá pra gente falar, a gente tem cacife pra falar delas. A gente vai começar primeiro com a Namco Bandai, ou em, como ela é conhecida em 1955, Namco Limited. Que ela desenvolvia atrações para parques temáticos infantis. Mas só que em 77, ela começou a desenvolver jogos eletrônicos para arcades e posteriormente para consoles e computadores. Lançou um dos primeiros jogos em 78, chamado Galaxian, que utilizou o sistema de cores RGB. Esse foi o primeiro. Foi o primeiro da história. Foi o primeiro da história. Então você vê a história que já tem na Namco, né? Só aí, disso aí. Já é muita coisa. E em 2005, ela se juntou com a Bandai, transformando a Namco Bandai. As séries mais conhecidas, para quem jogou, Batem Kaitos, no meu coração, uma das melhores séries que já foi feita na história. Vocês têm tanto em comum, adoram colocar as vezes pra gravarem juntos. É, O Dot Hack é muito bom. Batem Kaitos é fantástico. E infelizmente eu admito que eu só joguei porque tava na parte de trás da caixinha do Symphony e eu falei, eu preciso jogar isso. E eu falei, ainda bem que eu joguei isso. É, eu joguei porque um dia eu tava procurando lá na locadora, assim, um jogo aí, o cara falou, eu peguei esse RPG novo aqui, Batem Kaitos, eu coloquei, assim, explodiu a minha mente, porque o jogo é muito bom, eles deviam relançar esse jogo, lançar o Batem Kaitos 2 também junto, porque os dois jogos são muito bons. Então, o Origins é melhor do que o primeiro, mas os dois são muito fantásticos, tem um Battle System meio ativo, misturado com turno, porque você tem cada personagem tem um turno. E misturado com deck build, é delícia. É fantástico, é uma delícia. A Bandai brinca muito com os estilos de combate muito diferentes, eu acho isso muito legal, a Namco, no caso. Você compara as grandes séries deles, eles têm uma, assim, variam muito. Também vale a pena citar o Dot Hack, principalmente pro pessoal aí, teve um relançamento do Dot Hack, né? Que eles fizeram com o Dot Hack 1, 2, 3 e agora o 4, né? Que nunca... O GU. O original ainda não voltou, ainda não fizeram o relançamento da série original, apesar de que todo mundo quer que eles relancem a série original. Sim. Ah, lança a série original. E principalmente Tales of. É um dos maiores títulos hoje em dia. E tem também o Tower of Druaga, que foi um dos grandes precursores do gênero. Tales é a minha fonte de frustração com a localização da Namco. Porque a gente entende que tem toda uma série de tretas com certos jogos não saírem. Vocês sabem de qual eu estou falando, né? O famoso drama chamado Tales of Vesperia, que saiu pra Xbox aleatoriamente. Tipo, saiu pra plataforma mais whatever pra JRPGs da época. E não vai chegar em outra plataforma por motivos, infelizmente. A Namco chegou, acho que ela chegou um pouco atrasada na era dos ports. E por isso cometeu muitos erros que a Square, por exemplo, cometeu no começo, nos primeiros ports que eles lançaram, mas que com a diferença é que a Namco tá consertando os dela. A Square continua fazendo, tá lá o port de Chrono Trigger, que é aquela bosta que saiu, né? Ou seja, compre o Chrono Trigger pro DS, ou se você comprou na época e ainda tava aberto no Wii, e seja feliz com essas versões e não toque versão do Steam. Sobre o Tales of, é um amorzinho, é uma série que é um dos amores da minha vida, assim como o da Dri. E curiosidade, o Tower of Druaga, que foi mencionado, ele aparece muitas vezes com alguns detalhes em outros RPGs da Namco. Por exemplo, no próprio Batem Kaitos tem um lugar muito louco, que tem um continente lá que, meu Deus, aquele lugar eles estavam fumando alguma coisa quando eles criaram aquele lugar. Que tem um mini Tower of Druaga ali que você briga com os slimes. É muito legal. Uma coisa pra é bom colocar aqui, porque a gente não vai falar dessa empresa em específico. O Dark Souls, ele é publicado pela Namco. E a pessoa fala, mas o Demon Souls é publicado pela Sony. Sim, a Sony comprou os direitos do Demon Souls porque ela encomendou o jogo. Tanto que você nunca vai ver Demon Souls em outra plataforma, a menos que a Sony dê a louca nela e ela resolva, eu quero começar a jogar jogos no mercado do PC porque, eu quero mais dinheiro. Aí sim. Mas tirando isso, você não vai ver Demon Souls em lugar nenhum. Mas Dark Souls, a From Software falou, eu tenho a ideia para um outro jogo e tal, vou fazer um Demon Souls 2. A Sony falou, não quero. Só pra mim já tá bom. Aí a Namco chegou e falou, olha, eu gostei da ideia, gostei do sucesso que o primeiro fez, eu quero lançar o seu, mas não pode usar Demon Souls 1. Então vamos lançar Demon Souls 2, então vamos usar como Dark Souls 1. Aí saiu Dark Souls 2, quer dizer, Dark Souls 1. Aí saiu pra PlayStation 3 e Xbox 360 e na época. Ganhou um lançamento de PC posterior. Sim, porque o negócio fez tanto sucesso, que o pessoal tava basicamente implorando. E a Namco falou, manda, okay, faz. E agora vai sair pra Switch. Resumindo, também. Você Sim. vai ver Dark Souls em todo lugar, até na casa da sua avó. Uhum. Porque Dark Souls, ele reinventou o gênero RPG de ação. Sim, sem dúvida. Ele reinventou. Não vou falar que ele foi o primeiro, porque existem outros jogos, como Queen's Quest e outros jogos da From Software que usam um sistema parecido, né? Mas ele reinventou, porque ele trouxe a ideia da estamina, do combate mais pausado, do combate metódico, das invasões, assim. Ele reinventou o gênero, mas foi tão sucesso que todas as empresas, basicamente, quiseram um pedaço. Então, aí você vê coisas tipo Dragon's Dogma, da Sega, jogos indies como Salt and Sanctuary, Lords of the Fallen, agora o Code Vein da Namco, a própria Namco tá lançando um outro. É o Dark Souls com vampiros e anime. É o Dark Souls ataquinho. Nossa, meu Deus do céu. E ainda assim eu quero jogar esse jogo. Então, assim, parte de mim odeia essas comparações, mas parte de mim pensa, eu vou querer jogar essa merda. Então, eventualmente. Eu fiquei com vontade de jogar porque I like vampires. Porque me lembrou do God Eater e vai lançar junto com God uhum. Eater e eu preciso daquele God Eater Sim. 3. Pronto, não, falei. Assim, o God Eater é uma coisa interessante. Que não entra muito, é um action, mas o God Eater, ele também é um dos títulos interessantes da, uhum. da Namco Bandai. O sistema de batalha é muito louco. Ele surgiu pra tentar pegar o mercado do Monster Hunter. Só e eu, por eu isso que ele existiu. Ele é bem a cara do Vita, ele é bem a cara do portátil, porque ele é rápido, porque ele é uhum. frenético. É. Eu acho que, inclusive, eu joguei a versão de PC dele, eu acho que é legal, mas eu acho que deve funcionar mil vezes melhor num portátil. Se eu pudesse, eu te emprestava, Gri. Eu deixava você jogar com se eu pudesse, eu te emprestava pra você jogar, que é preciso que você veja aquela cena do terceiro grupo de missões. Tá instalado, querida, tá instalado no meu computador, eu vou jogar, mas prioridades, ah, Final Fantasy XV chegou. Ok, vamos então prosseguir com a história. Sumanai. Então, vamos prosseguir a história. Ana? Da SEGA, um dos mais famosos produzidos pela SEGA seria o Golden Sun, não seria? Até hoje considerado um dos melhores grupos de JRPGs já criados. Tem o score musical feito pelo Motoi Sakuraba, que também é um conhecido nosso de vocês, de tanto que eu e a Adri falando do homem. Além disso, tem um outro grupo também que é o Shining Force, também ficou conhecido, um dos bem conhecidos da SEGA. Fora esses, é que o mais icônico é o Golden Sun mesmo, né? Ah, hoje em dia, você tem o Valkyria Chronicles, o Revolution. Ah, sim, o Valkyria Chronicles, principalmente. Que também tem vários jogos que ficou conhecido mais recentemente, porque teve jogos mais recentes, mas também uhum. é uma série que existe faz anos, tem uma premissa de RPG de estratégia misturado com um action RPG também, com questão de guerras entre nações, é bem interessante também. Todos os jogos da franquia, na minha opinião, são bem bonitos, tá? Assim, tanto na questão de world building como na questão dos designs dos personagens. E se você quiser uma história de guerra, assim, é bem o Valkyria Chronicles que você está procurando dentro da SEGA. Eu acho curioso que o lançamento do Valkyria Chronicles também foi meio espalhado, porque, por alguma razão, o primeiro jogo foi lançado pra PC, nenhum dos outros foi, e tá uma dúvida real, oficial, se o próximo vai chegar a ser localizado no Ocidente. A gente tá falando tanto de os jogos chegarem cada vez mais no Ocidente, que isso pra mim parece ser um passo pra trás. Eu acho que a SEGA tá um pouco receosa, porque ela já lançou, ela tá fazendo ports, tá trazendo jogos, tá localizando e tá lançando nos consoles, né? Mas ela tá tentando fazer isso só com os jogos mais recentes, né? Que acho que ela não acha que o pessoal tem tanto interesse, talvez, nos jogos mais antigos, né? lançaram o Chronicles porque é um remaster, né? Então, talvez, se fizesse um remaster do Chronicle dos outros jogos, talvez, quem sabe. Mas um jogo que é interessante, que eu vou comentar aqui, porque eu acho que alguém vai falar sobre isso, até tá na pauta, Shenmue. Eu sei, Shenmue é um RPG, mas ele não é um JRPG clássico. Ele pode ser considerado um jogo de mundo aberto. Tanto que eu fico meio reticente em colocar ele como um JRPG, mas eu coloco ele como um dos pioneiros do gênero de mundo aberto. Ele foi um dos primeiros jogos que introduziu essa ideia de você explorar um mundo e você conversar com as pessoas e você ter esse mundo super aberto, livre. Foi um jogo extremamente ambicioso para a época. Tanto é que, assim, quando foi anunciado o 3 e o Kickstarter pro 3, não foi surpresa para as pessoas que foi um dos Kickstarters, se não foi o Kickstarter que atingiu a meta mais rápido da história, foi um dos, tipo, um dos recordistas. E criou-se um culto ao redor dele. O problema foi que ele foi uma questão de plataforma de lançamento, né? Porque, sim, infelizmente, o Dreamcast não foi muito pra frente, né? É porque o Dreamcast teve problema de que chegou num ponto... Tipo assim, pra quem não conhece, Dreamcast, na época, ele era o melhor console. Ele era o mais forte, era o melhor desenvolvido, ele tinha tudo. Mas o problema foi o jeito que a SEGA tratou ele. Sim, a SEGA não conseguiu trazer tantos jogos pra ele no final da vida do ciclo, né? Então ela começou a infringir certas patentes que ela não deveria. Outra coisa também, muitos dos jogos que foram lançados pro Dreamcast não receberam ports ou nem foram refeitos por causa da engine do Dreamcast ser tão diferente do resto dos outros jogos. Então torna o processo extremamente difícil. Justamente por causa da engine que a SEGA não tem interesse em replicar em outros consoles, que ela teria que basicamente fazer do zero. A SEGA, basicamente, depois que o Dreamcast morreu, deixou todos os jogos ligados ao Dreamcast morrerem junto. Tanto que é por isso que é um dos motivos que você nunca vai ver Shenmue 1 e 2 Remaster. Porque a SEGA não tem interesse. Na verdade, ela tem. Ela tem interesse em fazer, mas é preguiça, eu acho. Mas ela também não quer ter que refazer o jogo desde o começo, né? Todo o código. Porque, como a Ana falou, é um sistema diferente. Um sistema muito bom, mas um sistema diferente. Seguindo a história, em 78, nós tivemos a fundação da Koei Company, atualmente Koei Tecmo. Ela é dividida em times. Então tem, apesar de ser mais conhecida pelo Dynasty Warriors e seus spin-offs e clones e whatevers espalhados pelo mundo, tem um grupo responsável por Dating Sims, porque, né? Tem um grupo responsável pelo Dead or Alive e pelo Ninja Gaiden, e o grupo que interessa pra gente é a Gust Company, que é responsável por algumas franquias de RPGs que também tem os seus seguidores, com um pezinho muito forte no anime. Que é, no caso, Artonelico, a série Atelier, com seus 45 milhões de jogos, a série Manakemia e Knights of Azure. Artonelico, a série Atelier, Manakemia, elas têm muitos elementos muito parecidos, assim. Você consegue ver uma uniformidade, pelo menos estética, neles. Você consegue reconhecer. A estética dos ateliês é muito fofinha, meu Deus. Sim, eu joguei Artonelico, a arte do Artonelico é muito gracinha. Eu joguei o Manakemia 1. Adoro o jogo. Adoro, adoro, adoro. É um jogo lindo, é um jogo maravilhoso. É um jogo 10, nota 10/10 no meu Kokoro. E é como as meninas falaram, é anime. É um jogo com todas as estéticas, plot, cenário. É um anime. E uma trilha sonora, pelo menos o Artonelico tem uma trilha sonora que é uma coisa fora do normal. É muito bonita. Sim. É muito delicada. Tanto assim, até porque, no caso, a música, se não me engano, faz muito tempo que eu joguei, então eu tô tentando resgatar de memória. O Artonelico, parte do plot dele tem a ver com música, né? Então eles entregaram uma coisa que valia a pena, tinha a ver com o que eles estavam fazendo e fizeram um bom trabalho. Uma coisa que eu vou comentar aqui, que é rapidinha, né? Knights of Azure. Quem joga deve já ter ouvido falar de Knights of Azure. Teve uma não foi uma controvérsia, mas foi uma coisa que eles comentaram. Isso não sei se está errado, porque eu não conheço todos os jogos do mundo. Mas falaram que o Knights of Azure foi um dos primeiros RPGs, principalmente os japoneses, onde eles apresentaram uma relação lésbica, romantizada e não sexual. A gente sempre fica com o pezinho atrás, porque, sim, querendo ou não, é um dos contras de ter muita coisa da estética chupada de anime. tem muita coisa escrota com chupada de anime também. Uhum. Então, assim, eu não conheço o jogo em si, eu não ouvi dessa controvérsia, eu ouvi uma galera falando mal do jogo, porque sim, falou que o jogo é meio blé. Não, mas... o jogo, tecnicamente falando, o jogo é ruim. A mecânica, o jogo mecanicamente não é bom. Eu tenho ele, joguei ele, ele não é bom. Só que a história é bonitinha. É uma história de... aquela história clichê de sacrifício, mas é uma história de clichê, assim, entre duas mulheres que se amam. E só tem elas, não tem um homem que aparece no meio do relacionamento, sabe? Não tem nada, é elas, né? Eu vou ler mais sobre esse jogo, porque, assim, sendo bem sincera, eu admito que eu busco obras assim, porque é tão raro e é tão difícil você achar, mas eu sempre com aquele pezinho atrás, porque se não cai no trope de sexualização, cai no trope da tragédia, que é, que é uma outra coisa que sempre acontece. É um pouco trágico, mas ainda assim... O famoso queer lesbian, sabe? Sim, isso é importante, que eu vou comentar agora, eu vou falar isso mais quando chegarmos na Atlus, temas. Temas. Por mais engraçado que possa parecer, JRPGs estão abordando temas mais adultos, mais contundentes, mais ousados do que os RPGs ocidentais. Eu sei que o pessoal vai falar assim, mas o quê? Mas o Japão é assim, assado? Aqui no Ocidente você tem todo o feminismo, você tem tudo aquilo, você tem todos os movimentos sociais. A questão é que as mentalidades são muito diferentes. Por isso que os japoneses estão querendo se soltar de toda maneira possível, justamente por o quão rígido é a sociedade deles em comparação com a nossa. E ao mesmo tempo, eles não têm problemas de abordar muitos assuntos que o Ocidente tem problema de abordar. E isso se transfere para todas as obras que eles fazem. Sim. Então, os jogos japoneses, atualmente, uma parte considerável deles estão sendo muito disruptivos. Mas a gente vai falar isso melhor quando a gente chegar na Atlus, porque a Atlus é uma pioneira nisso e eu quero falar sobre isso. A Atlus mete os pés no peito. A gente vai então agora entrar na fundação de uma das empresas mais conhecidas por todo mundo, Capcom. Quem não conhece Capcom? Quem não odeia um pouquinho a Capcom, mas quem não ama alguma coisa deles, né? Sim. Mega Man. Mega Man, puro aço. Mega Man. Caralho. Piadas à parte, ela tem vários jogos importantes. Monster Hunter, que é o gênero que pioneirizou o estilo de caçador de monstros, né? Tanto que God Eater, Tokiden e outros jogos similares, tudo bebeu da fonte do Monster Hunter. Você tem Dragon's Dogma, que é a versão, é a resposta para Dark Souls, que, diga-se de passagem, é um jogo muito bom. É um jogo, assim, que eu não digo que seja parecido com Dark Souls, é um jogo do próprio estilo dele, sabe? Numa plataforma só dele, de tão bom que o jogo é. Eu não gosto dessa comparação com Dark Souls, porque acaba, tipo, passando por cima de particularidades e vitórias que certos jogos têm por si só, sabe? Não, é porque o Dragon's Dogma, eles fazem essa comparação por quê? Porque é um jogo que você também tem o sistema de estamina, sabe? Sistema de summon de ajudantes e tal, mas ele é mais mais ligado a um RPG japonês, clássico, com quests, side quests, tarefas, sabe? E tal, e uma mecânica mais action, inspirada em Dark Souls, do que um jogo baseado em Dark Souls. Por isso que eu digo que é um jogo numa plataforma dele, né? Ele é um jogo que fez uma mistura de elementos dele que ficou ótima. É um jogo excelente. Quem não jogou, joga. Tem um port pra PC excelente. Foi portado, assim, divinamente. Foi um dos melhores ports que já fizeram de algum jogo. Joga. Legal. É muito bom. Vamos falar também de um jogo que não é exatamente um RPG quanto tanto, é mais um jogo de adventure e action, né? Que é o Okami. É o mais japonês de todos os jogos que a gente vai falar aqui pra começo de conversa. Último pelo da Amaterasu, baseado em alguma coisa super, assim, legal da cultura japonesa, então... Sim, é um jogo profundamente mitológico. E é um jogo muito bom. Você tem pequenas side quests, tem muito de colecionáveis. E é um jogo assim, fica meio reticente de colocar como RPG, mas tem elementos de JRPG, então a gente colocou, né? Que é interessante falar. Ele acho que conseguiu combinar estética, combinar jogabilidade, combinar história de um jeito muito bonito e muito fechadinho. A gente fala dele porque eu considero como uma das coisas mais fodas que a Capcom já fez. Assim, de todos os jogos deles. Se eu tivesse que escolher o meu favorito da Capcom, seria o Okami. Caso ninguém saiba, Okami é baseado na arte de pintura japonesa conhecida como Sumi-e. É, mas isso é um cast pra história da arte, não pra esse cast. E nós não sabemos muito de história da arte, mas eu sei que... Sim. Mas vale falar dele. Eu quero fazer um adendo, assim, a gente brincou com o Mega Man no começo, na entrada da Capcom, mas tem duas partes, assim, digamos, dois ramos do Mega Man que são, tecnicamente falando, RPGs, que a gente tem o Battle Network e o Star Force. Uhum. O Battle Network tem um sistema de é um JRPG de ação, eu diria até, misturado com um deck building, porque você precisa de todas as suas cartas do deck e elas saem de forma aleatória, e ao mesmo tempo você se mexe nos quadradinhos que te são fornecidos, mais ou menos que nem um strategy RPG olhado de lado. Então, ele é uma mistura de vários outros elementos de outros RPGs que formam essa série do Mega Man Battle Network. Inclusive, podem me socar por isso, mas o primeiro Mega Man que eu joguei foi um Battle Network. Depois eu fui atrás de todos os outros e eu me apaixonei tanto pelo Battle Network quanto pelos outros. Então, e tem toda essa questão de side quest, de coletar itens, de melhorar os equipamentos através dos sistemas que você coloca no Mega Man. E o Star Force foi uma maneira de tentar reinventar o Battle Network de outra perspectiva na era do DS. Então eu acho que vale colocar como um adendo nesses dois ramos do Mega Man. Afinal, o Mega Man é a franquia mais conhecida da Capcom e ele tem esses dois ramos de JRPG. A Nihon Falcon, ela é um caso interessante porque ela tem várias séries que não são tão conhecidas assim, no geral, mas elas causam um grande impacto, como o Xanadu, o Dragon Slayer, que é considerado a origem de todas as outras séries pela Nihon Falcon. A Nihon Falcon, no começo, ela era uma importadora de produtos da Apple, mas como a maioria das outras empresas que a gente falou aqui, ela mudou totalmente de ramo e passou a desenvolver jogos com elementos de aventura, mas também com elementos de RPG. Eu acho que dentre essas séries desenvolvidas pela Nihon, a mais conhecida atualmente seria The Legend of Heroes. Inclusive, eles produziram The Legend of Heroes Trails of the Sky, que é considerado até hoje um dos melhores JRPGs produzidos por todas as grandes produtoras de JRPGs. E ele tem um sistema muito legal de... Também é um sistema, como eu falei, a gente tem um sistema de turno, mas com foco no posicionamento dos personagens e no timing do desenvolvimento, do cast, das magias e tudo mais. Então, é um RPG, mas com esses elementos diferenciados. E a trilha sonora também do Trails in the Sky é fantástica. E atualmente o mais novo que saiu do The Legend of Heroes é The Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Mas pelo que eu vi, ele não conseguiu chegar aos pés do Trails of the Sky. Pra quem não conhece também, vou fazer só um adendo pequeno aqui. The Legend of Heroes, a própria Nihon Falcon falou que pra você entender o que tá acontecendo no Trails of the Cold Steel, você tem que jogar o Trails of Sky. E não é só jogar um dos jogos, é jogar todos. E são três. É, um deles saiu pro PSP, o outro saiu pro PS então. Vita só no Japão. Eu acho que só recentemente teve port pra PC, não? Só isso. Os Trails in the Sky estão todos no PC. O Cold Steel saiu, acho que mês passado, na Steam. Então, a Nihon Falco fala, se você quer conhecer a história, você tem que jogar desde o primeiro, porque são histórias conectadas. Uma história continua com o personagem das outras. Então, se você começa a se pegar num personagem no começo, você vai se pegar com esse personagem no segundo, no terceiro jogo. E a Nihon Falco não tem plano de terminar, de parar de fazer isso. É uma coisa que muitos fãs adoram da série, é isso. Essa Eu coisa acho de isso continuidade. Legal pra caralho, assim, você vê uma história se transformando, porque, tipo, o mundo não para. Deles, eu ainda não joguei o Legend of Heroes, ainda não joguei a Is, mas eu joguei recentemente Tokyo Xanadu, que primeiro, é um tributo a tudo que eles fizeram. Você vê cartazes do Trails of Cold Steel até na porta da escola. Segundo, é um Persona genérico. Terceiro, eu adorei ele exatamente por causa disso. Porque ele é simples e é... E é, acho que ao contrário das outras coisas deles, que são sabidamente muito mais complexas, como o Ether já falou, é um world building muito pesado, eles realmente se orgulham de fazer um um mundo super detalhado. Então, que o Xanadu é muito mais simples do que isso. Ele é parte de uma série maior, a série Xanadu, só que não tem nada a ver com a série. Ele é completamente diferente do resto da série. Tanto é que o resto da série nunca chegou no Ocidente, eu tenho minhas dúvidas se vai chegar um dia. Não, não vai. E o próprio Tokyo Xanadu, ele bebe muito da fonte dos JRPGs de setting escolar. É um jogo que eu joguei sem esperar nada. Realmente não é a reinvenção da roda, mas é muito divertidinho. E o sistema de batalha dele é muito legal. O problema é que a câmera é meio louca, mas tirando isso... Eu sobrevivi à câmera dos Zestiria, eu sobrevivo a qualquer coisa. Sério, a câmera dos Zestiria é um pesadelo. A câmera dos Zestiria é um horror, concordo plenamente, meu Deus. Em 86, tivemos a fundação da Squaresoft, atualmente Square Enix. Nós já temos dois casts falando desses caras, então calma lá. Escutem Final Fantasy, escutem Kingdom Hearts, beijos. Mas assim, Final Fantasy e Kingdom Hearts não são as únicas franquias deles, mas... Sabidamente, Final Fantasy, muitas pessoas tomam como a referência absoluta em JRPGs. Eu mesma discordo. Tenho discordado disso, especialmente se você for olhar os títulos mais recentes. Olhar o Final Fantasy XIII e olhar o Final Fantasy XV. Que assim, eles estão quebrando a forma deles cada vez mais. Muitas pessoas acham isso horrível, muitas pessoas criticam muito. Eu acho que se você não se reinventa, você morre. E eu acho isso ok. Mas não foram as únicas coisas que eles fizeram e não foram as únicas coisas que de fato influenciaram e transformaram o mercado de JRPGs como a gente conhece. Série Chrono, Dragon Quest, que a importância dela é mais antiga até do que a de Final Fantasy. Uhum. Série Mana, série Saga, o primeiro título da franquia Xeno, que é o Xenogears. Todos os demais foram desenvolvidos pela Monolith Soft, mas começou com a Square. E eles lançaram tanta coisa que é considerada base pra RPGs, que se você for pegar o RPG Maker, a interface dele e dos jogos dele é inteirinha, construída em cima da interface dos jogos de Final Fantasy antigos, da época do Super Nintendo e dos ports de GBA. É exatamente igual. A mesma estrutura de fontes, a mesma estrutura das lojas, a mesma estrutura de NPCs, de magias, dos turnos, é idêntico. Então, tamanha é a importância dele pra construção do que a gente entende por JRPGs, mas que hoje em dia acho que eles próprios estão querendo sair um pouco dessa limitação deles. Fazendo um adendo, como a Dri falou, não é só de Final Fantasy que vive a Square. A série Mana é uma das minhas favoritas, é muito legal. Secret of Mana é muito legal. Teve o remake recente, mas eu recomendo que você vá com o original, por favor. O original é fantástico, é tudo de bom. Tem seus erros, mas tudo bem. Mesmo assim, é considerado um dos grandes JRPGs da época. Não preciso falar do Chrono Trigger, porque Chrono Trigger é considerado até hoje, assim, a briga é entre meio que Final Fantasy VI e Chrono Trigger pra qual é o melhor JRPG de todos os tempos. E os dois foram produzidos pela Square, né? E além disso, Xenogears também tá lá no topo da discussão, porque a história dos Xenogears misturada com o jeito que é o gameplay torna uma experiência muito legal, muito louca, mesmo sendo um jogo antigo. Então também vale muito a pena vocês conferirem o Xenogears. São todos nomes de muito peso e também puxando um pouco pro meu lado, a gente tem o The World Ends With You, que até hoje é considerado um dos melhores RPGs feitos pro DS, e olha que o DS teve bastante coisa. Verdade. A Square também pode ser considerada assim, ela é uma pioneira, porque ela desenvolveu sistemas assim que hoje são a base de muitos RPGs, ou já foram a base de muitos RPGs, tanto que, como a Adri falou, ela é até hoje considerada o que caracteriza os JRPGs, vieram dela, né? Mas ela também... E pelo tamanho que ela acabou ficando, ela meio que escurece uma das empresas mais importantes que eu considero do gênero, né? Tanto que tem um jogo que foi sair por essa empresa em questão, que é mais antigo que o Final Fantasy, que eu acho que é tão importante quanto, mas não tem tanto sucesso, né? Tão famosa quanto. Tanto que eu tô usando, aproveitando isso pra falar. É Atlus. Sim, pra quem não percebeu. O que engancha a gente pra falar da Atlus, que embora não seja todo mundo que conheça a Atlus, ela teve sua fundação também em 86, e ela tem dois grandes nomes que hoje em dia muita gente conhece, que é Shin Megami Tensei e os seus spin-offs, que são o Persona. Mas como foi falado, o primeiro Shin Megami Tensei foi feito bem antes do primeiro Final Fantasy, não é? Tanto que os gráficos não eram lá a melhor coisa, mas é considerado um dos melhores. Até aí? Mas é considerado um dos melhores jogos da época, porque ele foi um jogo. Você tem que entender que foi o primeiro, se não me engano, que foi feito numa época que tinha muito. Se bem que isso acontece até hoje, né? muita gente acreditando num apocalipse, num fim do mundo, então... Sim, mas... É. Hoje em dia a gente tem esperança nele, na verdade, né? Na época o pessoal tinha medo, hoje em dia a gente quer. Mas o que separa o Shin Megami das outras séries da época é o fato de que ele trata com elementos de religião. Principalmente de religião. É um jogo que ele não tem medo de chegar e falar, você vai bater na cara de Deus, você vai conjurar demônios. Nós temos um cast específico falando sobre isso, falando de Shin Megami Tensei. Então o link vai estar na descrição, por isso que eu não vou me pegar muito no Shin Megami Tensei ou no Persona. É, que inclusive foi a mesma equipe dos três. Sim. Né? E o porquê eu quero falar da Atlus, que é um jogo que entrou por causa de um dos jogos mais recentes deles. De quem eu tô falando de Catherine. Catherine é um jogo que dividiu águas, pra ser sincero. Por quê? Porque até então você não tinha jogos, pelo menos não pela minha memória recente, jogos que trabalhavam com a ideia de personagens transgêneros. Que, aliás, eu sei, é um tema extremamente delicado. Me perdoe se eu falar uma bobagem, mas foi um dos primeiros jogos onde apareceu uma personagem que não era sexualizada. É uma personagem comum, era uma personagem importante, tinha seu trabalho, ela tinha amigos, ela brincava e todo mundo... E ela até tirava sarro, fazia brincadeiras. Na época, assim, algumas pessoas dizem, foi uma personagem bem escrita, outras dizem, não foi uma personagem horrível, né? Então tem divisões. Eu acredito que, independente de ser bem ou não ter sido escrita do jeito que deveria ser realmente, foi uma personagem que trouxe uma discussão. Isso é muito importante. A questão de retratar a transexualidade no Japão, especificamente, os caras cagam o rolê. No Japão, não. Não apenas. No mundo. Não se sabe tratar personagens que não sejam heterocisgêneros em ficção. Ponto. No caso do Japão, especificamente, ainda tem, por ter aquele trope do personagem, abre aspas, trap, fecha aspas, que eu odeio esse termo com todas as minhas forças, a gente sempre fica com muito medo de eles errarem. Sim. E é um estereótipo muito, muito, muito, muito prejudicial. Sim, mas uma coisa interessante é porque eu falei de Catherine, porque é o remaster do Catherine. A Atlus tá fazendo um remaster e ela tá colocando mais um personagem romântico, mais um caminho romântico. É um personagem que, ao que tudo indica, é um personagem transexual. E é um parceiro romântico pro protagonista. Então, aí é que tá. Eu tô com um pouco de medo disso, porque no trailer eles mostraram de um jeito que... Eu tô com medo de eles irem pro lado de, você me enganou. Que meio que deu a entender no trailer. Não. Eu amo a Atlus, mas eu acho que eles pisam na bola em algumas coisas. Eles puxam discussões muito importantes. Puxam discussões muito importantes e jogam coisa na mesa. Mas eu tô com medo de eles errarem dessa vez. Sim, mas a questão é o que a Adri falou, na questão que pode ser que fique com essa ideia de que, você me enganou. Sim, é importante que tenha essa discussão lá. E a Adri vai me bater agora, mas eu digo, é importante que isso apareça lá. Por quê? Mostra a personagem interagindo com o jogador. Tanto que provavelmente também vai ter, vai ter aquele choque inicial, depois vai ter aceitação, talvez até um romance, né, ali, né? Mas é importante você colocar, porque não é você esperar que a sociedade ou que a pessoa aceite isso de repente, né? Mostrar a reação, eu acho que é importante. Mas o importante é você mostrar que a pessoa aprende, sabe? Exatamente! Ela aprende. Isso. E você mostrar que é uma pessoa que tem um direito dela, pode se apaixonar, pode fazer as coisas, ela tem a vida dela. É uma pessoa, apenas. É uma pessoa. E isso é correto, é comum e é lindo. Se ele falar qualquer merda transfóbica e aparecer um personagem falando você falou bosta, se tiver esse momento de autocrítica do jogo, se o personagem principal tiver uma atitude transfóbica, mas ela for interessada no jogo, ela for criticada no jogo, aí palmas. Aí Sim. vai ser foda. O que eu não quero é que aconteça uma coisa parecida com Persona 4, que um monte de besteiras homofóbicas que foram ditas por alguns personagens, até aí tudo bem, é um retrato da sociedade, mas em nenhum momento um jogo que, se tivesse te dado a opção de falar, cala a boca, você tá falando merda, ou se algum personagem apontasse isso, eu acharia que seria melhor. Não, sim, tem coisas que poderiam ser feitas de jeitos melhores, tem discussões ainda a serem feitas sobre Persona 4, Persona 3, Persona 5, tem discussões, não vou tirar o mérito delas, mas isso é importante. E antes da gente passar da Atlus, eu vou falar de um novo tipo de RPG que a Atlus tá fazendo, que é o projeto Refanto. Eu vi. É esse que tem o trailer do tiozinho comendo franguinho lá. É um trailer muito sem noção, mas achei muito legal. É legal que... Por que esse trailer interessante de um tiozinho vestido numa armadura medieval de fantasia comendo um frango como se estivesse comendo assim. Veio num saquinho parecido aqueles de fast food. De fast food. Alguma coisa assim. Por que isso é importante? Porque a ideia do refantasy, elas recriarem o gênero do RPG. Pra eles mostrarem que o gênero do RPG não é só fantasia, não é só aquela coisa bonita, não é só a história do herói vencendo o mal, do herói íntegro, do herói virtuoso. Isso. Não. É, os personagens, eles têm falhas. Eles são humanos. Eles são você. Mas é um rolê ambicioso pra caralho que eles estão se propondo. E é ambicioso, mas é muito legal, porque se feito do jeito certo, vai trazer a ideia de que o seu personagem não precisa ser o bonzinho. Ele tem um objetivo, mesmo que seja um objetivo egoísta. Um objetivo, e é válido. E é por isso que é legal mostrar as falhas que os personagens podem ter e mostrar que, gente, vocês não precisam fazer... Se bem que hoje em dia a gente tem JRPG feito em todo quanto tipo de mundo possível. Mas é uma maneira de mostrar, gente, tem várias maneiras de criar personagens diferentes, heróis diferentes e mundos e contextos completamente diferentes do que se dá no que a gente pensa hoje em dia, né? Tanto que uma coisa interessante, por exemplo, uma das protagonistas que aparece lá, assim, a Priest, ela, uma pessoa, você tem ideia de que é uma pessoa angelical, uma pessoa bonzinha, né? Mas uma das características dela era que ela queria fazer limpeza étnica. Porque ela não gostava das outras raças. Eu acho que se tem uma empresa que eu acho que vai conseguir fazer uma coisa bem fora da caixa, essa empresa é a Atlus. Eu não conseguiria confiar numa das mais tradicionais, tipo, uma Square não faria isso. Uma Bandai Namco não faria isso, eu acho. Com o nível de ousadia que um projeto desse que se propõe a reinventar o gênero, tem que ser alguém que já mete o pé na porta normalmente. A Atlus faz isso. Né, a Atlus já, desde cedo, já chega na porta com os dois pés, já chega dando uma voadora no peito e falando, isso. Estou aqui. E, ou seja, é interessante ficar de olho no que ela vai trazer nos próximos anos. É interessante. Pro bem ou pro mal, ela sempre traz uma discussão interessante. Agora a gente prossegue para a fundação da Nippon Ichi Software, em 1991. Eu sei que é um dos seus favoritos também, porque sim. Sua fotinha da Steam não deixa mentir, né? Para quem não sabe, a Nippon Ichi ela é uma empresa, normalmente, que lança jogos de estratégia, JRPG de estratégia. É conhecida pelas séries como Phantom Brave, Disgaea, principalmente, e algumas outras séries um pouco meio controversas. Olha, Disgaea é incorreto do começo ao fim, né? Não, mas Disgaea tem um motivo de que você tá lidando com demônios. Então você tem esse meio, esse leverage, mas é que tem algumas séries da Nippon Ichi que não batem bem com o público ocidental devido ao jeito como eles abordam sexualismo, nudismo, fanservice e tal. Então não vou entrar muito no mérito disso, mas saibam que a Nippon Ichi, ela tem a sua parcela de polêmicas. Um pouquinho sobre Disgaea, é um RPG de estratégia muito legal, mas, meu Deus, o level cap desse jogo é insano. Não, isso é pra fazer completionista chorar, né? Ah, vou platinar o jogo, vou chegar todos os meus personagens no level máximo. Oh. É, não, tem jeitos, tem mecanismos dentro do jogo que com grind certo você consegue fazer isso muito fácil. Mas o problema não é nem deixar no nível máximo, é fazer o seu personagem ficar com nível de poder máximo. Aí é todo um problema muito maior. Falando do jogo, a da Anis, nós temos que em 2003 ela fundou um grupo ocidental, que é a Anis América, que é responsável pela localização e publicação dos jogos para o mercado norte-americano. Por muitos anos, a Anis América foi a empresa que fazia o publishing de alguns jogos da Atlus, para quem não sabe. Eles, inclusive, publicaram para Nihon Falcon. E teve uma certa controvérsia, uma controvérsia pesada, com a localização do Wiz 8, que foi considerado uma localização ruim, uma tradução mal feita. Os fãs reclamaram tanto, e com razão, que a localização está sendo toda refeita. Mas, sejamos sinceros, a Nippon Ichi nunca foi conhecida por uma localização boa. A gente gosta dela pelos jogos, pelo humor, não pela tradução, porque a tradução deles normalmente é horrível. Daí a gente pula pra 1998, e a fundação da Level 5 Inc. A Level 5 Inc. é mais conhecida por visual novels ou jogos de puzzle, notoriamente o nosso amigo Professor Layton, mas ela tem vários nomes muito pesados de JRPG, como até um Dragon Quest, Ni no Kuni, que agora logo teremos o segundo jogo da franquia. O primeiro jogo foi muito bem recebido, inclusive pela arte do Studio Ghibli, que, meu Deus, como você resiste àquela arte. E agora a gente vai ter o segundo jogo, que já tá atrasado, infelizmente. Mas eu prefiro que fique atrasado e saia uma coisa bonita, sinceramente. Se eu posso ser sincero, a Level 5 é uma empresa de qualidade. Ela é tipo a Naughty Dog dos JRPGs em alguns casos, porque tudo que elas fazem com um carinho que é incrível. Tanto que um dos jogos, que é o Rogue Galaxy, é um jogo lindo. Nossa, o Rogue Galaxy é espetacular, é lindo mesmo. É espetáculo. Ele saiu no final da era do PlayStation 2, mas ele ainda consegue manter um padrão de gráfico que ele tem tirou jogo... o máximo do máximo do máximo do PlayStation Sim, 2. Sim, foi feito assim de forma extremamente otimizada. É um jogo muito bom. É um saco grindar tudo, mas é um jogo muito bom. Tanto é que o remaster dele pra PS4 parece que tá bonitão também, né? Sim. Tá muito bom, é massa. E também, notoriamente, aqui a gente tem um dos grandes nomes atuais, que quem conhece, né? Que fez sucesso bastante lá no Oriente, aqui não tá fazendo tanto, que é o Yo-Kai Watch, que é o grande competidor do Pokémon. Yo-Kai Watch tá ganhando um pouco mais de destaque aqui, acho que quando o desenho começou a sair aqui e tudo mais, assim, no mínimo as pessoas estão achando bonitinho e comprando bonequinhos. Agora, você tá promovendo o jogo ou não, eu já não sei. É que é difícil, porque Yo-Kai Watch é muito japonês. A gente não cresceu com os fantasmas, com folclore, com tudo, né? É, então, monstrinhos é mais fácil entender do que fantasminhas. É, monstrinhos colocados assim, meio randomicamente e tal, é mais fácil você engolir do que você engolir assombrações folclóricas japonesas. Exato. Vai saber. É, em 2004, nós temos a fundação da Exceed Games, que foi responsável pela localização e publicação de alguns jogos para mercados americanos, com destaque para títulos da Nihon Falcon. A Exceed Games tem alguns títulos dela mesma, como, por exemplo, Wild Arms. Ela é meio que parte da Marvelous, né, hoje em dia, mas elas têm vários jogos que elas lançaram ao longo do grupo, assim, da vida delas, que são delas mesmas, que não são só de publishing, The Wide Arms e tal, que é um jogo muito bom pra quem conhece. Tem alguns jogos, tipo Running Factory, que ela lançou, Deadly Premonition, ela lançou o jogo de Ragnarok de DS, né? Lançou o jogo de Toho. Eu tô vendo aqui também que a Exceed também lançou aqui na América do Norte as versões do Unchained Blades, que é um dungeon crawler muito legal. Uhum. Fate Extella foram eles que publicaram. São nomes também bem importantes. Sim, e se eu posso dizer, eles têm uma das melhores equipes de tradução. A tradução da Exceed e da Marvelous é muito boa. Sim, tanto é que, assim, eu acho que muitas pessoas, com a controvérsia da localização do IS-8, um dos questionamentos foi, por que outros jogos da série, quem tá localizando é Exceed e logo esse foi a NIS América? Muitas pessoas até pediram pra que passassem a localização pra Exceed quando foi anunciado que ela ia ser refeita. Eu não sei ao certo como que é a localização deles. No caso, os jogos não chegam a ser dublados em inglês, né? A maior parte deles. Eles são legendados, mas não chegam a ser dublados em inglês. Alguns são. Raros os casos, mas alguns são. Eles têm uma biblioteca muito boa, e eu recomendo. Se é um jogo que tá com o selo da Exceed, eu recomendo por N motivos. Né? É muito bom. E agora a gente vai passar pra 2006, com a fundação da Compile Heart. Ela é responsável por duas séries. Uma delas, que é possivelmente mais conhecida, que é da série Neptunia, Hyperdimensional Neptunia e outras, outros Hyper, Ultra, Mega, Plus, Ultra, whatever, e Record of Agarest War. A gente tinha levantado um tema antes que eu acho que essa série, essa empresa é a perfeita pra gente trazer esse tópico. A questão do fanservice. Eu já vou aqui dizendo que eu não tenho muito interesse na série Neptunia porque são menininhas com peitos gigantes e parece que isso é o carro-chefe de anúncio, o carro-chefe do marketing do jogo. Não, provavelmente tem mais coisa. Eu sei que tem mais coisa, mas tipo, é a primeira impressão que fica e é uma impressão que é incômoda, sendo bem sincero. É uma primeira impressão incômoda. Uhum. E a outra série deles, Record of Agarest War, ela é mais, assim, um RPG mais tradicional, voltado pro estilo mais estratégico e tudo mais. Tem elementos de dating sim, tem gerações de personagens, mas, assim, são séries bem diferentes. Mas, no caso, focando em Neptunia, porque, por tema, ela tem muitos jogos, tem bem mais jogos do que a Agarest War. É uma série que, pessoalmente, me incomoda também, um pouco. Eu não consigo olhar aquilo e ficar bem, não dá. Eu vou ser o advogado do diabo aqui. Por favor, seja. E vou falar que, realmente, os gráficos que a Compileheart escolheu pra Neptunia não são os melhores. Eu adoro Neptunia. Eu já digo isso. Eu adoro Neptunia. Mas não é pelos gráficos. Não é pelas meninas bonitinhas. Eu gosto pelo tema satírico. Tipo, é literalmente uma console war. Alguma Sim, coisa assim. É, exatamente. Eles pegaram o conceito da console war e converteram elas em jogo. Por exemplo, a Vert, que é representante da Xbox, né? Ela tem um sério caso de adorar boys love. Ela adora isso. Eu já me identifiquei, mas tudo bem. Isso foi meio que uma satirização do fato de que na época que o Xbox lançou o console deles, eles tentaram fazer um marketing extremamente pesado pra tentar atrair publishers orientais pro jogo, né? Pra eles, né? Tanto, por exemplo, tem um Shin Megami Tensei que só saiu pra eles, né? Que é o Shin Megami Tensei 9? Shin Megami 9? Não vou lembrar agora. Por exemplo, a Sony, que é apresentada pela Noir, ela é uma pessoa extremamente séria. Ela é séria. E a piada com ela é que ela não tem amigos. Tadinho. Que bancada. Porque ela se isola de todo mundo. Ela se isola de todo mundo. E... bem cara de sonista isso, pensando bem. Então, e a Blank, que é a representação da Nintendo, ela é o tipo de pessoa que é... ela é super focada no trabalho, ela adora ler, e ela tem um complexo com a própria aparência. É bem a cara da Nintendo, se você parar pra pensar. Aí você tem a Sega, que é a Neptune. Que é a que tenta se juntar, que é a mais alegre, feliz, e que tá nem aí pra nada, e que... fala assim, whatever. É a beleza da aposentadoria. E ela é meio que a amiga de todo mundo. Aí entra um outro problema, que pode até ser um motivo que os JRPGs ainda estão em nicho. A questão do marketing, de como esses jogos são vendidos, como esses jogos são anunciados. Esse é um aspecto do problema. Aí, depois eu fui ler um pouco, tem gente que fala que o Agarest War é muito cheio de fanservice, só que você não diria isso vendo material de divulgação do jogo, vendo os cartazes, vendo as fotos e tudo mais. Acaba que, além dos problemas de localização que a gente já mencionou, um dos problemas que pode acabar sendo uma barreira para que esses jogos aumentem seu público é o fato do marketing deles ser deficitário. Se focasse menos nas menininhas peitudas e mais no fato de ser uma grande console war piada pra cima e pra baixo, eu ia achar o jogo muito mais legal a princípio. Ia ter um incômodo menor de cara. Mas aí... Sim. Assim, mas a apresentação... Falando, sim, como eu apenas. Uhum. A Adriele que tem birra de menininhas peitudas de anime. Mas é a questão do marketing. Que é o público que pra quem eles querem vender, né? Uhum. São eles que é que, pra ser bem sincero, a Compileheart, ela faz jogos bonitinhos, jogos pra você jogar e falar assim, ah, meu Deus, olha só que imagens bonitas, olha que menininhas bonitas, sabe? Tanto que você não tem nenhum homem na série, basicamente. Você não tem uma figura masculina, sabe? Você não tem um protagonista, você não tem um console, você tem as consoles, né? É engraçado, tanto que tem todo um problema com um fandom de Neptunia por causa disso. Que... ai, meu Deus, só de pensar que eu fico com gastrite. Deixando você com gastrite desde... É engraçado que cada fanbase tem o seu problema, né? A fanbase de Final Fantasy é elitista pra porra. Nossa, a fanbase de Tales of é um bando de viuvinhas do Vesperia. Nossa, a fanbase de Neptunia é tipo um bando de... desculpa falar isso, mas é um bando de meninos que acham que não entendem nada sobre mulheres ou sobre como o mundo funciona e tem a coisa, a ideia na cabeça deles de que eles são nas coisas. Já deu pra entender qual é a demografia. Então, vamos falar parar com isso, deixar esse aqui. Cara, deixar tem um nome, tem um jogo chamado Moe Chronicle, cara. Ah, o Fire Fencer é deles também. Fire Fencer parece legalzinho. Tem alguns joguinhos legais. tem alguns joguinhos legais. A Compile Heart, o interessante dela é que ela lança muito jogo. É. Ela lança muito jogo, então você tem vários tipos, tem vários gêneros, tem vários tipos. Às vezes alguns tem mais, outros tem menos fanservice. E eu acho que elas merecem um pouco de... De liberdade, assim, pra fazer. Às vezes até um pouco de liberdade com Neptunia, porque elas lançam muita coisa. Elas são uma das indústrias, se você pegar, elas têm um dos maiores volumes de localização entre todos os jogos. Os Neptunia todos chegam aqui, né? Então, isso é bem legal. Mas, passando ela, a gente vai falar agora da última empresa que realmente importa aqui pra gente, que é a Axis Games, ou Axis System Games, né? Que ela é, ela é responsável pela publicação e localização de alguns jogos no mercado americano. Já publicou alguns jogos da Compile Heart, da Arc System Works. Eles têm meio que um acerto e um erro com relação à tradução. Algumas traduções deles são muito boas, outras traduções são... deixam muito a desejar, como Tokyo Xanadu. O problema do Tokyo Xanadu é que eu prefiro quando as pessoas, quando vão localizar um jogo, mais pela exatidão. Você tem que estar muito seguro de si pra adaptar certas expressões e tudo mais. Os caras erraram em muitos momentos. Tentaram colocar umas expressões que realmente não colaram bem. Erros de digitação, erros de gramática, assim. Uhum. Erros primários mesmo. E tanto é que, pelo que eu vi, é um dos poucos jogos da Nihon Falcon que foram eles que localizaram. A maior parte foi ou foi a Exceed, teve alguns da NIS, América. Que deram problema também, então... Mas alguns jogos, tipo... Guilty Gear, Shiren, Tower of Fate... O grande destaque deles é dos trabalhos que eles fazem para Axis Works, né? Pros Blazblue, pros Persona Arena... Eles têm uma localização fenomenal e têm um sistema de polimento muito bom. São jogos excelentes, e vale a pena a menção dela pelo fato de que ela já trabalhou também em alguns... JRPGs dela, né? Sim, a gente traz esses... Tá focando nessa galera que localiza especificamente, porque são eles os responsáveis pra gente chegar em boa parte desses jogos, né? Então, vale abrir esse parêntese e, assim, apontando os erros, mas aplaudindo os acertos também, porque, especialmente no caso da Axis, que o volume de trabalho que eles fizeram pra Compile Hearts é enorme. Falou um pouquinho de todas as... Assim, deixamos algumas de fora, né? Algumas empresas obviamente. De fora. Não dá pra gente falar de todas. Tem franquias que a gente não citou aqui. Suikoden, Grandia, etc, etc, etc. Não dá pra gente falar de tudo. Mas dá pra ter uma ideia do que é o mercado e do que chegou pra gente desse mercado. Sim. Principalmente se você joga há muitos anos, dos jogos que a gente falou, você provavelmente já deve estar pensando, nossa, eu cresci com esse jogo. Ah, eu vi o primeiro jogo sendo lançado no PlayStation 2. Ah, eu joguei esse jogo no PlayStation 1, né? Ou, eu joguei esse jogo no Super Nintendo. Alguns vocês se lembram, porque realmente vieram, foram traduzidos. Tanto que um dos primeiros trabalhos de localização fez Quark fez. Querendo mesmo não, que gosto. Tenha dado todo o problema da numeração da série, depois se confundiu uma galera, né? De confusão, isso que eu acho engraçado. Sim, então você pode ver que os JRPGs hoje em dia eles são, muito vasto, eles são muito vastos, igual os Western, eles também estão mudando. Então, hoje em dia, antes, alguns anos atrás, você poderia realmente pegar fórmulas, definições e ponto a ponto colocar lá com os JRPGs e com os Westerns, mas hoje em dia essas linhas estão ficando cada vez mais embaçadas. Você já não consegue mais ter tanto uma diferenciação, né? Se a gente for falar as franquias que mais venderam, obviamente a gente vai reconhecer boa parte dos nomes, mas ainda assim, curiosamente, vão ter alguns nomes nessa lista dos top 10 que a gente não falou. O primeiro, eu vou dar uma bala pra quem adivinhar quem é. O segundo, enquanto a gente deixa vocês adivinhando, é o Final Fantasy. Terceiro, Zeldinha. Quarto, Dragon Quest. Quinto, Monster Hunter. Sexto, Kingdom Hearts. Sétimo, Super Mario RPG. Eles contaram Super Mario RPG, contaram Paper Mario, contaram Mario Luigi, todos os jogos da Mario Luigi, e contaram Mario & Rabbids, que vendeu pra caralho. Ou seja, resumindo todo e qualquer RPG que tenha Mario. Em oitavo, série Tales. Em nono, Super Robot Wars. A gente não falou dessa. Publicada pela Atlus. Só uma coisa sobre Super Robot Wars. Esqueçam Super Robot Wars. Esqueçam. Por que eu falo isso? Porque Super Robot Wars foi um jogo criado pra você misturar franquias. Você misturar personagens clássicos de animes de mechas ou personagens, coisas. Então eles quase não. Os jogos anteriores nunca vieram pra cá. E nunca vão vir, porque as empresas japonesas não querem deixar, né? É curioso a gente ver que, assim, entre os mais vendidos do mundo, mesmo sendo uma coisa tão extremamente restrita ao Japão, ainda tá em nono. Vendeu 16 milhões de cópias desde 91. Você consegue. Sim, você consegue. Porque é um jogo muito grande no Japão. É um jogo assim que eles lançam e eles vendem a rodo. Tem alguns jogos que foram lançados por Nintendo 3DS que são parecidos com Super Robot Wars, só que não são Super Robot Wars, sabe? Não é o clássico. Teve uma localização que fizeram, pra que eles não colocaram tantos personagens exclusivos de animes, né? É, mas quando tem muito personagem de anime, eles não conseguem fazer localização pra cá, porque as empresas do lado do Japão não deixam. Os dois são muito bons. Sim, baseado na forma do Super Robot. Isso de anime é curioso, porque acaba restringindo até alguns elementos de certos jogos chegarem aqui. Os costumes da série Tales mesmo, cara, a minha tristeza é saber que tem um jogo que tem toda uma série de costumes do Code Geass que eu nunca vou pegar. Porque não foi lançado no Ocidente. Porque por questões de assim, em um país a Bandai ter os direitos daquele anime, mas no outro país já não ter. Ah, então acaba restringindo muita coisa. Isso, né? Traz uma coisa interessante que a Adri falou, que foi um problema que teve com Tales of Berseria, né? Que é a cena de abertura do Tales of Berseria. Eu vou dar um spoiler aqui. Um personagem morre. No original, ele é esfaqueado. Ah, eu vi isso. Ele é esfaqueado e ele depois é deixado na boca de um buraco e ele escorrega da lâmina da espada pro abismo. É uma cena impactante. É uma cena que faz você ficar com raiva. Porque é cruel. Não é só você matar a pessoa e depois chutar ela pra dentro. Não. Você deixa ela escorregar devagar na espada, sabe? Cruel. Você odeia o cara. Eu odiei o personagem quando eu vi isso. E na versão americana eles fizeram tudo um show de luzes pra dizer que ele foi sacrificado por meio de um ritual. Aí o ritual foi lá e enfia umas estacas de luz nele, ele cai e morre, sabe? Não tem o mesmo impacto. E assim, mas é um pouco de retrocesso, porque isso é nível 4 Kids de censura, se for pensar. E assim, o jogo já tem uma determinada classificação. Uma coisa é você ter problemas de localização, por exemplo, certas músicas não chegarem. Que é uma questão puramente de direitos autorais. Quando é puramente direitos autorais, que é burocracia, a gente fica puto? Fica, mas entende. Nesse caso, não faz sentido, porque se você for olhar, por exemplo, a página da Steam, a Steam acho que mostra a classificação dos jogos, não mostra? Mostra. Então, se o jogo tá... Ele tem uma determinada classificação, você... Se você quiser dentro daquela classificação. Não tem sentido você censurar o conteúdo dele. Até porque, pra você comprar esse jogo, você tem que aceitar os termos de serviço da Steam. Ou os termos de serviço da PlayStation Network, por exemplo. Então, assim, é um pouco de ignorância. E é isso que me incomoda um pouco na forma como a Bandai Namco lida com a série especificamente. Que parece que dá um passo pra frente, dois passos pra trás, quando se trata de trazer as coisas para o Ocidente. Mas isso acho que todas as empresas japonesas, em algum ponto, elas têm esse pequeno problema, né? É. Assim, pelo menos não é um problema que a Square tá provando, que as pessoas estão começando a comparar a Square com a EA Games e essa comparação tá começando a não parecer tão absurda assim. De lançar jogos pela metade a preços muito caros e simplesmente pra tirar dinheiro. Como eu falei do port do Chrono Trigger, ou o port do Nier Automata, que também foi muito criticado, ou os primeiros ports do Final Fantasy XIII, que... Por serem os primeiros, a gente até entende, poxa, tá? Ainda estão pegando, mas... Pra ser sincero, o port do Final Fantasy III original tá muito bom. O problema as continuações. O Type Zero, não foi nem o 13, foi o Type Zero. Eu não comprei o Type Zero até agora por isso, porque falaram que ele foi muito mal portado. Mas por outro lado, o 12 o pessoal tá elogiando, o 12 o pessoal falou que tá legal. O 15, em termos técnicos... O 15 tá ok também, o 15 não tá tendo problema. Eu acho que ainda são empresas que estão explorando as águas, tentando se adaptar a um mercado que é diferente, a uma plataforma que é diferente, a um público que é diferente do deles, né? Entre erros e acertos, eu acho que As empresas, algumas empresas estão se dando melhor do que as maiores. Um problema é que também algumas empresas, elas acham, se a gente lançar de tal jeito, o público ocidental, porque o público ocidental só faz barulho, tem vários tipos de controvérsia que um dia eu gostaria de comentar sobre isso. Então eles têm medo. Então, para tentar evitar o máximo possível de controvérsia do público ocidental, eles fazem muitas concessões. Mas, bom, a gravação está ficando extremamente longa, acho que a gente vai dar uns finalmente agora, né? Os nossos comentários de encerramento. E até porque não é um assunto que a gente esgota, né? Aham. Uhum. Então, Dri, o que você gostaria de falar suas últimas observações? A minha história de jogos é essencialmente uma história de JRPGs. Eu comecei a explorar outros gêneros muito depois do que eu comecei a jogar JRPGs. É o meu estilo favorito. As minhas franquias favoritas são essas. São as minhas influências mais fortes. E é exatamente por isso que a gente meio que critica um pouco o mercado tal como ele está, porque a gente finalmente virou uma parte consumidora importante dele, né? Uhum. Na época do PlayStation 2, a gente no máximo pirateava. Agora que os jogos estão mais acessíveis, a gente consegue ter mais contato, a gente consegue vocalizar as coisas melhor, então a gente pode analisar o mercado com um pouco mais de propriedade. Eu tô gostando de ver como esse gênero especificamente tá crescendo. Eu tô gostando de ver mais pessoas jogando, tô gostando de ver os jogos saindo pra mais plataformas, tô gostando de estar importando tudo pra porra toda, tem que importar mesmo, tem que estar, tipo, as pessoas têm que chegar nas histórias legais e tem que jogar e tem que sentir as experiências legais. E é legal que essas novas plataformas, é legal que o Switch, por exemplo, é legal que os ports pra PC estão levando cada vez mais pessoas pra esse gênero, né? Então, pra mim, eu quero mais disso. E eu sou uma das pessoas que ainda quer o port do Tales of Vesperia, que não vai comprar um Xbox por causa disso. Mas a gente sabe que querer não é poder, né? Eu sigo a linha da Dri. Eu, desde que me conheço por gamer, jogo JRPGs. E eu admito que eu sou muito mais chata do que eu devia ser com questão de outros gêneros. Mas eu acho que o JRPG, ele dá uma experiência completa. Ele te dá a criação dos personagens, o mundo que você tá vivendo com os personagens, coisas pra você fazer a cada esquina, maneiras de tornar seu personagem cada vez mais forte e customizar ele a sua maneira. Então, o JRPG é um dos gêneros que eu gostaria que não fosse tão deixado pra trás, como tem acontecido com alguns casos, porque hoje em dia o que eu sinto é que o foco tá saindo bastante dos JRPGs. Mesmo que a gente tenha todos esses portes que a gente está tendo, mesmo que tenha essa tentativa de reintroduzir os JRPGs, eu ainda sinto que outros tipos de gênero estão começando a, como eu posso dizer, comer a porção do mercado dos JRPGs. Então eu queria que as pessoas pelo menos tentassem se dar o trabalho de conhecer alguns dos clássicos e entender por que tanta gente gosta dos JRPGs, porque a experiência que você tem no JRPG você não vai conseguir em nenhum outro lugar. E é isso que é fantástico sobre JRPGs, e é uma coisa que eu queria que mais pessoas conseguissem entender, porque é um gênero único. Eu acho que a Ana disse algo muito lindo, mas e eu também acho que muito dessa situação que nós estamos vivendo hoje tem a ver com o fato de que as pessoas querem coisas mais imediatas, querem coisas rápidas. E JRPGs, querendo ou não, são jogos longos, tensos. São jogos que, para desacelerar, jogos que você precisa sentar, passar 3, 4, 10 horas jogando. Isso vai fazer uma fração do jogo, né? Dependendo do jogo. Porque são jogos que tem muita coisa pra explorar, muita coisa pra você fazer, muitas quests, personagens pra falar. Cada NPC é importante. Cada história, cada personagem, cada escolha que você faz é importante. Desde que eu me conheço por gamer, e até já esqueci quais foram os primeiros jogos que eu joguei, eu sempre joguei JRPGs, sempre me aproximei muito de RPGs de um jeito ou de outro, né? Eu sempre ficava vislumbrado quando ia na casa dos meus amigos e via ele jogando RPGs, os poderes, os efeitos, então eu sempre tive essa aproximação. E como eu já disse no cast de Persona, no cast de Megami Tensei, eu vou dizer de novo, porque isso que me faz ficar tão próximo de JRPGs, eu devo muito do meu jeito de pensar, do meu jeito de encarar a vida, de encarar as situações do cotidiano, a jogos tipo Persona, Mega Ten, porque eles tratam de temas que não são confortáveis. Temas que, na minha opinião, nós todos deveríamos aprender a lidar. mas a gente não lida, porque a gente tem medo. Isso faz dos JRPGs, eu acho que muito lindo, porque eles vão tratar de coisas que às vezes nos outros você não trata, porque você tem medo de machucar as pessoas, você tem medo de machucar alguém, você tem medo de criar uma controvérsia. E eu acho que isso é uma coisa que muita gente gosta dos JRPGs, esse tipo de conexão, sabe? Porque você pode ver um problema sendo tratado. Às vezes é tratado bem, sim. Às vezes é tratado de forma escrota, também. Mas o importante é falado, ele reconhece a existência do problema. É caricato? Pode ser, mas reconhece a existência. E isso já é mais do que muito na mídia hoje em dia faz. Como a gente disse no Cast Persona, Persona 3 trabalha com a ideia do suicídio, com a importância da amizade, com a importância de ter pessoas pra ficar com você do seu lado. Com você encarar a mortalidade, cara, isso é um conceito muito foda. Sim, é um conceito que muitas pessoas não querem encarar. Muitas pessoas falam, mas eu penso nisso, mas eu não fico pensando nisso, assim. Eu vivo minha vida pensando nisso. Meu acordar até meu dormir é pensando sobre mortalidade. E é graças ao Persona 3, ao Nocturne, Persona 4, que eu consigo encarar isso de uma forma positiva. Porque eu não vejo isso como um fim. Vejo isso como um jeito de me animar a fazer as coisas. Então, JRPGs pra mim tem um ponto muito forte no meu coração e eu devo muito a eles. Enquanto eu for um gamer, eu serei um gamer de JRPGs. Bonito. Que lindo. Gente, obrigado por essa gravação, obrigado por terem escutado. Mandem seus e-mails, mandem seus comentários. É um assunto que, como a gente disse, a gente não esgotou. Pode ter certeza que a gente ainda vai voltar a falar de outras séries. Tem Expresso pra sair, tem Cast pra sair. E a gente quer mesmo escutar de vocês. Certo? Discordem da gente, concordem com a gente, mas por favor, falem conosco. Ana, muito obrigado. Éter, muito obrigado. Contem das suas melhores experiências dos JRPGs, vocês que são gamers de JRPGs como a gente. Contem quais são. Sim, os seus primeiros, ou as suas primeiras experiências, por que não? A minha primeira foi Super Mario RPG, gente. Eu acho que eu não podia ter começado com o melhor, porque sabe? Não, 95. Então, inclusive, pra, se ficou alguma dúvida da lista, obviamente o primeiro é Pokémon e seus 300 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo. Você bem que queria, né, Yo-Kai Watch, mas tudo bem. Então, galera, muito obrigada por terem escutado. Fiquem com Caixa de Entrada. Mandem e-mails, mandem comentários, falem conosco, procurem a gente, joguem muito e até mais. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, galera. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, né? Aqui é o Seiji, e para vocês que escutam nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via iTunes, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br, mande e-mail para a gente via contato, @projetoxpodcast.com.br, siga a gente na nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também o nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast e o nosso Twitter no @projetoxpodcast. Pessoal que segue a gente do iTunes, galera, põe nota também no Projeto X Podcast, ajuda a levantar a nota aqui do site lá no iTunes. A gente agradece se vocês puderem fazer isso também pela gente, tá? Valeu, galera. Bom, recados, saiu na semana passada o Expresso Cast número 40 sobre animes de abril 2018. Eu e o Jim gravamos sobre algumas recomendações de anime que começarão na próxima temporada. Então escutem o Expresso Cast e confiram algumas recomendações de animes. Link na postagem. Saiu também na semana passada, o Projeto X Playlist número 111 sobre Gundam. Eu e o Dash lá do J-Wave gravamos essa playlist no qual tocamos algumas músicas de algumas séries da aclamada franquia Gundam. Então, vamos lá também, vocês vão conhecer muitas músicas muito maneiras e conhecer um pouco da história de algumas séries de Gundam, tá? Link também na postagem. E, por fim, leiam uma matéria que eu escrevi, muito legal, mostrando uma jornada que eu tive para acompanhar o último episódio do Dragon Ball Super, que terminou recentemente, vendo ele num bar lotado no sábado à noite com mó galera fã de Dragon Ball. Então vão lá, vocês vão ver esse relato maravilhoso de uma noite inesquecível. Então, link também na postagem. Bom, mas vamos começar os nossos e-mails. Dois e-mails bem curtos, né? O primeiro e-mail é do Rafael HQ e ele fala: não esperava que um dia vocês falassem deste anime. No caso, ele tá referindo ao Log Horizon, né? Que foi o podcast anterior. Que infelizmente, na época em que saiu, ficou na sombra do Sao, Sword Art Online. Por isso, muita gente acabou não vendo. É um fato. O Sword Art Online tava num hype desgraçado. E tudo que era ICK e falava: é cópia de Sword Art Online, todo mundo viu. Uma pena. Bom, ainda tenho que ver a segunda temporada, né? Do Log Horizon. Mas a história é boa e trabalha melhor a questão da construção de mundo que um Sao da vida. Concordo bastante com isso. A única coisa que me incomoda neste anime é o design dos personagens. Pra mim, é algo meio genérico. Mas depois de um tempo, acabei acostumando. É, também acho, né? Mas é uma boa animação. E a história é muito boa. Mas valeu, Rafael HQ, por esse seu e-mail. Que bom que você ficou surpreso. O próximo e último e-mail aqui é do Alexander Araújo. Olá, pessoal. Sou o Alexander e tenho quase 20 anos. Conheci o cast há pouquíssimo tempo e devo dizer que sou apaixonado por essa mídia. Escuto horas a fios um cast até ter digerido tudo o que podem oferecer. Conheci o Projeto X procurando sobre Shin Megami Tensei e agradeço muito por terem criado o mesmo. Já ouvi 3 vezes, sempre rindo por causa do participante João, que ficou escondido o programa todo. Esse aí, o João, era um amigo do Ether, né, que ele chamou, né, pra gravar esse podcast. Bom, e é um programa bem completo. Em seguida, ouvi do Kingdom Hearts e de Persona, que ambos são fantásticos. Adorei a maneira em que vocês realçam aquilo que gostam e falam com muito gosto. É realmente como estar numa conversa com pessoas super empolgadas. Enfim, continue com um ótimo trabalho e obrigado pelas horas de risadas que já tive e que ainda terei. Vocês são demais. PS, esperando o programa sobre Zero Escape. Olha que Zero Escape já esteve no radar da galera aqui. Não sei se ainda vai rodar. Espero que tenha. E PS2, sempre tive a vontade de ter um podcast. Caso for abrir um programa com participação de ouvintes, estou super a fim de ajudar. Sem usar o básico de edição. Corte, colagem, controle de volume. Ô, Alexander, legal essa seu e-mail, sua mensagem. Por enquanto, a gente ainda não está abrindo recrutamento. Quem sabe um dia, no futuro. Mas por enquanto, ainda não, tá? Mas valeu, né, por toda essa mensagem, por sua empolgação, por querer ajudar o site. Valeu, cara. Muito obrigado e continua mandando mais e-mail. E eu quero ver sua opinião sobre o podcast de JRPG. Curioso. Manda também e-mail pra esse. Bom, vamos terminar esse caixa de entrada mandando abraços também, né, pro Thiago Barbosa e pro Antônio Pereira, que comentaram os podcasts na semana passada. Muito obrigado, galera. Continue mais mandando mais e-mail, continue mandando mais comentário, continue seguindo a gente no Facebook, no Twitter, ajudando a divulgar mais o site, o podcast. É isso, galera. Muito obrigado e até a próxima vez. Falou e tchau.